Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos. Espera aí. Posso começar uma edição da Academia Brasileira de Tretas sem esse som. Bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, onde a gente dá socos e pontapés no Brazilian Way of Life, o espaço onde o mote é desmascarar dogmas, fazer os nossos desabafos contra, principalmente, a real necessidade das coisas, as desnecessárias, e o principal que é fazer isso de maneira escrachada e amaldiçoada, porque somos contra essas coisinhas ninhenhê que tentam nos empurrar goela abaixo. Walter Rezende. O mundo evoluiu muito, todos os aspectos. Afinal de contas, o jeito que ouvíamos música ali nos anos 80, com os nossos tape decks, voltando as fitas cassetes na caneta Bic. Que beleza, hein, cara? Você lembra? Ou muito. Tinha que voltar na caneta. Botava a Bic e dava e ficava aquela rodando, girada então, no uma ar. Matraca, né? Você lembra das locadoras de VHS, posteriormente de DVDs? Sim, né? Free Jack. Eu pegava na Free Jack. Então, elas tiveram que sucumbir à pirataria, que posteriormente iria cair de joelhos aos downloads legais. E essa etapa do processo é curiosa porque é uma indústria criminosa ter seus negócios ali arruinados por uma outra instituição transgressora. Também transgressora. Que é de download. Exato. Você se lembra dos primeiros DVDs piratas, que eram aqueles gravados por alguém que ia com uma câmera dentro do cinema? Ainda e tem. Passava uma cabeça na frente. Ainda tem. Cara, ainda tem gente que faz isso? Não DVD, mas vem de forma... Gente rindo, caralho, é, vem pela internet. Olha só, não sabia, não. Naquela época, os camelôs, quem estava envolvido na fabricação e distribuição de DVDs ilegais, eles ficaram revoltados com o download. Sim. Como você estuprasse alguém e reclamasse depois que pegou gonorreia. É de uma maluquice sem tamanho. Já que estamos aqui falando em cinema, não dá pra deixar de lado as salas de projeção, né? A evolução das salas de projeção, que hoje contam aí com fantásticos recursos como D-Box e 4DX, que sim, é aquela parada que as cadeiras tremem. Joga água na tua cara. Isso, dá choque no teu cu e o caralho. O bafo do dinossauro. Isso. Mas não é só de grandes evoluções que vive o nosso cinema, afinal também lá se encontram criaturas educadas nas maiores estribarias da Suíça, né? Que parecem que vão no cinema só pra agredir ali a nossa paciência. Fora isso, temos preços extorsivos que mantém cada vez mais um fudido longe, né? Da frente de um projetor. E o assunto dessa semana é esse, as salas de projeção no Brasil. Fazia um tempinho que no cinema, eu fui na semana passada. Promoção ótima para alunos da escola da minha filha. Ah, é? Você falei, só... É agora ou nunca? A gente foi lá assistir. A sua filha, ela consegue ficar tranquila no, então, numa sala? Consegue, porque cara, as crianças ficam... Consegue, é. Então. Agora imagina que era uma promoção para a escola. Uhum. Era uma sala de 350 lugares, lotada, metade pais, metade crianças de 3, 4 anos. Muito melhores educados do que aquelas pessoas do shopping, cara. Sim, sim. Muito, cara. Impressionante. Era um desenho animado, obviamente. Claro que tinha um choro aqui, Mas não tinha ninguém botando o pé em cima da cadeira, tinha, da frente. Cara, a molecada extasiada com o desenho animado, nem lembro o nome do desenho, mas sabe, a molecada curtiu pra cacete, não assim. Tinha pai filha da puta? Não, cara, a molecada, tem criança que chorou, porque tinha uns momentos comoventes, assim, no filme e tal. E eu fiquei impressionado, eu falei, cara, se a gente tivesse aqui, porque nada pior, eu não assisto filme adolescente, não assisto, porque tem adolescente nas salas. Sim. E não tem nada pior do que adolescente no planeta, né? Não tem. É a raça mais mal educada. Porque a adolescência é uma doença que só cura com o tempo. É, exatamente. Alexandre, tem um e-mail aqui que é da Vânia Toledo. Ela nos contou o seguinte, abre aspas. Nunca mais coloquei meus pés em uma sala de cinema depois de um evento que eu vou contar. Em um sábado à noite, que até hoje eu tento extirpar da memória, eu fui com meu namorado... namorado, hoje marido, em um cinema do Barra Shopping. Aquela noite foi um Himalaia de cagadas, pois logo que chegamos e buscamos a vaga para deficiente, pois eu sou o cadeirante, um filho da puta com hardware em perfeitas condições resolveu parar na minha vaga e não quis tirar o carro, alegando que a puta que o acompanhava estava com uma bolha no pé. que maldita da puta. Mas ok, pois assim que ele saiu, o meu marido murchou dois pneus da SUV do maldito. Olha, é uma excelente vingança, né, cara? Muito bom. Adoro isso. Eu também. Depois de uma epopeia, chegamos no cinema quase na hora do filme começar. Compramos os bilhetes e qual foi a surpresa ao entrar na sala e ver que tinha dado overbooking? E é muito comum isso, né, Alexandre? Já peguei umas duas semanas atrás. Você chega na sala de cinema... Não, quer dizer, eu não peguei. Pegaram quem chegou depois de mim, cara. Eu já tava lá, sentadão, garantido. Caralho, mas eles não têm um controle da porra do negócio pra contar as pessoas o quanto tá chegando? E ainda mais hoje, que é tudo numerado, né? Cacete, meu. Ah, mas os caras são quando vai que alguém desiste... Deve ser o Windows, Alexandre. Pá! Sistema aqui. Pá. Tela azul. Voltando o e-mail. Pra mim, ok, pois eu já estava sentada. Muito bem. Mas meu marido teve que se abancar na escadaria da sala. Cara, tem nada mais merda do que você sentar no chão de uma sala de cinema. Ou, pior do que sentar no chão, é você pegar aquela maldita primeira fileira, a do torcicolo. Que você fica com a cara grudada. Uma vez eu fiquei, cara... Que desgraça, cara. Que merda que é assistir um filme na... É a pior coisa, não é melhor sair da sala. Você tem que passar no olho, é tal como uma partida de tênis, né? Da direita pra esquerda. É pode terrível aqui. Tá ali embaixo. Uma desgraça. Voltando ao e-mail. Teve que se abancar na escada da sala, que mais parecia um concurso de punheta, pois tinha mais adolescentes do que na obstetrícia do SUS. Muito bem. Então, logo o filme começou, os imbecis teenagers ficaram gritando como retardados que são, até que algum adulto bem intencionado mijou em um copo com tampa, aqueles ali de refrigerante, né? Que sensacionais. Põe uma tampa. Pra isso são ótimos. E arremessou em um dos grupos de adolescentes. Achei aquilo lindo, pois acertou de cheio na cara de uma piriguete que ficou toda mijada. Excelente, cara. Eu gosto de vingança. Eu também, cara. Vingança é um copo que se manda cheio de urina. É um prato que se come de qualquer jeito, né? Eu não suporto entrar numa sala e ter que tolerar a falta de educação das pessoas. Eu e a Rejane, a gente sempre ia na sala dos cabeçudos, que é ali espaço banco de cinema, que agora é espaço Itaú, né? Sim. Os cabeçudos, o pessoal de Aro Grosso, tal, né? Hoje tá infestado de hipsters, né? Por isso que a gente não foi mais lá. Mas a gente sempre foi ali e o pessoal que quer dar aquela respeitada no cinema, né? Mas o público de shopping, nada contra o shopping, tudo contra o público de shopping. A galera na sala de cinema, cara, é o cara que tá preocupado em comer aquele pacote de pipoca com 2 toneladas e aquela barulheira de lata, de refrigerante, de batendo papel, o pé na batendo sua o cadeira. Batendo pé na cadeira que você tá, cara, é um inferno. Eu odeio batendo pé no chão, cara. Isso. Puta que ódio eu e tenho E fica disso. Aquela conversação e nego fica, tem que postar, tem que pegar a porra do celular e postar que tá dentro do cinema. E falando no celular, parece óbvio que não deveria ter mais esse tipo de postura. E detalhe, que todos os filmes, antes dos filmes, eles passam de uma maneira bem didática ali, que as pessoas deveriam ser educadas. É um absurdo aquilo, tá falando com um marmanjo. Então eles falam de maneira até pueril ali, olha só, né, não bote o pé em cima da cadeira, desligue o seu celular. E cara, no meio do filme você tá vendo uma luz saindo do teu lado, que é um maldito, tá na internet tentando postar alguma coisa, às vezes nem prestando atenção na porra do filme. Sim. Antes me incomodava muito o cinema, casalzinho de namorado, ficar naquela beijação do cacete, não tem lugar escuro às pra vezes ficar. Às vezes até metendo. Exatamente. Mas às vezes não tem um lugar escuro pra ficar e ficava... Isso me incomodava. Hoje eu sinto saudade dos casaizinhos se pegando no cinema, cara. Impressionante. A falta de educação. Falando nisso, nós recebemos também algumas outras histórias que envolvem a pegação dentro das salas de cinema. Uma delas veio do querido ouvinte Hamilton Nunes, que nos contou que o filho do meio dele foi gerado em uma sala de cinema. Que beleza, hein? Abre aspas. Como eu não tinha grana para pagar um motel, eu gostava de namorar na sala de cinema. dava preferência aos filmes que estavam saindo de cartaz, pois as salas estavam sempre vazias. Olha que técnica ótima essa, cara. Esse é um cara que pensa. Aí era... A esperteza é a arma do pobre. É a arma do pobre, já diria o Chicó e o João Grilo. Aí era só se sentar nas poltronas mais afastadas e mandar ver a mijona. Eu adoro os linguajares das pessoas, tá cada vez melhor isso aqui, viu? Embora eu tivesse feito um filho fora do planejamento, eu sempre tentei me cuidar para não engravidar nenhuma namorada, mas às vezes o entusiasmo falava mais alto e eu acabava vacilando. Um dia estava eu transando com uma moça no meio da projeção de Velozes e Furiosos 3. Aí coloca aqui, não me julguem por isso. Cara, nunca vi uma bosta de um filme. Cara, desse. Eu acho isso de um lixo tão grande, assim, mas essa franquia Velozes e Furiosos. Também, cara, que bosta. Mas enfim, né, talvez para valhar. Não, para trepar, pra dar uma tá sapecada, ótimo, é só abstrair. É, enfim, melhor que um garganta pro profunda, talvez com garganta profunda você vai ter que ficar prestando atenção para aprender algumas coisas. Exato. Então, seguindo aqui, então como paliativo, eu falei para a moça: vamos para a farmácia comprar a pílula do dia seguinte. E ela me respondeu: fica tranquilo, você não percebeu? Estava fazendo amor comigo pela porta de trás. bichão. É um método contraceptivo. A se levar, né, em consideração. Acidentes acontecem, hein? E a moça não reclamou. Beleza. Olha só, tem um ouvinte da gente, o Jerônimo Marim. Ele nos contou o seguinte: infelizmente, eu trabalho na projeção de um cinema de shopping e tenho propriedade para falar que a maioria dos frequentadores de cinema são os animais do caralho. Eles são. Não sei como é no resto do país, mas aqui em Fortaleza é comum as pessoas entrarem nas salas carregando sanduíches pastosos que dão até para sentir o cheiro em Recife. Puta que pariu. Que... Aqui é a mesma coisa. O pessoal e o cinema incentiva isso. Pipocas de bacon, com aquele cheiro, que... filha de uma puta. É isso mesmo. Ele coloca assim: que indubitavelmente vai escorrer molho na cadeira, sujando o rabo do próximo a sentar na poltrona. Uma vez, um imbecil entrou com uma costela do Outback. Caraca, bicho. Imagina o cheiro. Que pariu. E colocou na poltrona ao lado, enquanto ajeitava os seus chifres em seu lugar. Nisso, um desavisado sentou em cima da costelinha, sujando o cu inteiro de molho barbecue. Foi uma briga da porra. Agora, o mais bizarro foi alguém que esqueceu debaixo da poltrona um prato intocado de moqueca de camarão comprado na Vivenda. Olha só. Aquilo ficou decantando até o dia seguinte, quando o pessoal da limpeza entrou na sala e o cheiro de peixe podre tomava o ambiente. Que beleza, aí, cara. Isso que me mata, cara. Não deve, é porque aquilo, né? O cinema, ele não ganha dinheiro com o ingresso. Ganha dinheiro com o rango não, que vende antes ali. Não, ganha dinheiro com o ingresso. É, tá sim, caro pra cacete. Caro, né? Mas uma pipoca custa uma fortuna. Cara, uma pipoca fácil aí, kits, né, de pipoca e dois refrigerantes, fácil. Combo. 50 pratas. Então, cara. R$50, cara, eu compro um milharal no interior de São Paulo. Terrível, aquele barulho de pacote de pipoca, nego mastigando. Eu odeio pipoca, cara. Tá aí um negócio que eu odeio. Mas você não falou que gostava de pipoca de pão de ônibus? Não, mas eu gosto da pipoca de milho, eu adoro. Aquela lá não tem, como é o nome daquela parada do resto do milho que fica? Da pipoca que estoura. Piruá. É eu botar uma porra daquela na boca e me engasga na garganta. Porque o piruá de cola no céu da boca. Piruá, cara. Eu odeio piruá. E o cheiro de manteiga que aquilo impregna. Aí o filho da puta é mais ou menos assim. É. Aí tem aqueles nachos, né? Aqueles Doritos que você compra. Aí você compra aquela pasta também, põe. E aquilo fica um cheiro de jaula na sala. Aí o retardado limpa a mão. Na poltrona, cara. É. Não sei se você percebeu, antigamente a maioria das salas de cinema tinha um carpete no chão. Sim. Carpete vermelho e tal. Sim. Paredes bem pesadas, carregadas com uma parada bem pesada. Isso, também. Isso. Né? Arrancaram todos os carpetes e trocaram por banco de corvim. Porque os animais... Não, e não é só cinema de periferia, não. Cinema de... Qualquer cinema. É, em bairro bacana. Eu falei, shopping bacana, você vai, é uma bosta, cara. É odiável. Tem nada pior do que você querer assistir um filme que você julgue legal e esse filme só tá passando numa sala feita pra idiotas. Tem nada pior. Aí você chega lá, você sabe que se você tiver com um nível de estresse um pouquinho além da conta, como o meu anda nos últimos 2 anos, você vai ficar maluco, cara, na porra da sala. Não sei se você se lembra, no passado tinha banheiros dentro das salas. Sim. Se você tivesse apertado, você ia lá dar uma mijada, eu talvez ia, cagava. Eu número 2, cara. E voltava pra assistir o filme correndo. Sim. Tinha até som dentro dos banheiros. Sim. Pra você não perder tudo. Só que hoje em dia, os caras estão trepando lá dentro do banheiro. E lembrando que é o seguinte, os banheiros não são unissex. Se você for trepar com alguém lá, você vai dar ou comer pra alguém do mesmo sexo. Então, uma sala de projeção chegou a virar Sodoma e Gomorra. Um ouvinte que pediu para não ser identificado falou que certa vez estava assistindo um filme em uma sala bem vazia, quando no meio da fita sentou um cara muito forte do lado dele, embora 96% das cadeiras estivessem vazias. Abre aspas pro e-mail do nosso ouvinte. Então, 10 minutos depois, o cara que mais parecia o He-Man começou a abrir meu zíper da calça. Eu reclamei e ele me disse que se eu não deixasse ele fazer um boquete, me espancaria ali mesmo. Ah, cara, foi estuprado. Como é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso? Aqui estou com todos os dentes da frente. He-Man. Eu sempre achei que o He-Man dava dessas, cara. É, meu amigo. Eu não consigo conviver em sociedade. Não consigo. O Walter é um sociopata. Eu não consigo conviver com alguém chutando a minha cadeira. Não dá, eu não consigo. Odeio pessoas. O pior é que essa porra que você tem tá passando pra mim também, cara. Então, já percebi, cara. Então, as pouquíssimas vezes que eu vou no cinema, eu vou naqueles horários que ninguém vai. 2 da tarde, até não, até antes, sábado, 1:30. Tem cinema que tem sessão 11 horas. Eu vou nessas. Sim. Pra não ter contato com ninguém. Contato com o bilheteiro, o cara que pega o ticket. Só esses dias eu tive que ir ali no shopping Jardim Sul. Tinha encomendado uma parada, fui lá buscar. Aí eu olhei, passei em frente do cinema, tava lá Mad Max. Quase saindo de cartaz. Aí eu falei, opa, vou assistir. A sessão começa daqui a 15 minutos. Tô, vou assistir. Aqui mesmo, então. Eu sou cliente do Banco Laranja, eu tenho desconto de 50%. Ah, beleza, isso é ótimo. Então fui lá, paguei, era 22, paguei 11 pratas com desconto de 50%. O Shopping Jardim Sul, pra quem não é de São Paulo, fica numa área que até é mais elitizada. Bairro assim, do Morumbi. É, exatamente. Eu entrei e tal. E eu já tinha tido um problema. Eu odeio aquele shopping, cada quantidade de poodles lá dentro. É que lá é permitido cães caminharem por lá. Muita madame com cachorro no colo. Eu já tive um problema nesse cinema no passado. Eu fui assistir uma sessão do Homem-Aranha, estreia e tal. Primeira sessão, deu horário, entrou um cara na sala e falou assim, ô, seus filhos da puta, não vai rolar o filme, porque a cópia não chegou ainda aqui pra gente. Tá de brincadeira. Todo mundo saiu, tal, gente brigando e o caralho. Nesta vez que eu fui assistir Mad Max, o que aconteceu? 15 minutos depois que o filme começou, o projetor quebrou. Eita porra, mas de repente o filme pifou. Exatamente, aí todo mundo saiu. Acenderam as luzes. Aí devolveram os tickets com a promessa que poderia assistir no outro dia. Ah, não consertaram na hora? Não, até tentaram e ficaram enrolando a gente lá. Voltei no outro dia, cara. Mas o que está acontecendo nos cinemas agora? Estão tirando a figura do bilheteiro, né? Tentando forçar as pessoas a pagarem só, né, na compra automática lá. E eu tinha que passar pelo bilheteiro. Claro, você tinha que trocar o... 1 hora e 5 minutos na fila. Ah, lá pro cacete. Quando eu consegui pegar o ticket, o filme já tinha começado. Ainda bem que eu já tinha assistido 15 minutos de filme. Ai, então eu cheguei na exata hora onde eu tinha parado. Parou ali, entendi. Puta que pariu, cara. E o CI, você tá de parabéns, viu? Puta que pariu. Tem mais um e-mail aqui da Melissa Pedrosa. Abre aspas. Meu irmão é fã de cinema, mas não de blockbuster. E nem tão pouco de filmes alternativos. As salas que ele gosta de frequentar são as do centro da cidade de São Paulo, onde o que impera é a putaria. Sim, Saci, Alexandre. Sim, Saci, Walter foi muito lá. Sim, Saci. Pagou muita entrada de cinema com vale transporte. A minha mãe até fala para ele, meu filho, você não está indo lá para comer bunda de viado, né? Que conselho, né? Ele afirma que não, mas teve um dia que ele apareceu com um tênis de R$600, que não procede a renda dele. Tá que pariu. Cara, não tem 600 reais, cara. Pra mim é uma realidade muito distante. Eu também, cara, não tenho a menor ideia. Até porque pra mim esses tênis, eles deveriam ser feitos pra esporte, pra prática de esporte, sim, né? E tem, como você falou, os cinemas cabeçudos, né? Sim. Que agora é frequentado pelos hipsters. Então, antigamente, e eu confesso que eu assisti bastante. Filme europeu, filme iraniano. É meio frescalhado, né? Meio, né? Má influência, eu diria. E sempre foi assim, você sempre pegava uma galera até o surgimento dos hipsters. E era mais tranquilo mesmo. Muito, né? mais. Pessoas iam ali com... Uma vez eu fui assistir um filme, teoricamente deveria ser cabeçudo, chamado Nove Canções. Já viu esse filme? Não. Não. Tá no YouTube, cara, assiste lá. O que é o, teoricamente, Nove Canções? Parte do roteiro seriam as letras das músicas. Então é um casal que se conhece, eles vão em nove shows e passam-se nove músicas de bandas bacanas, bandas inglesas, bandas americanas, enfim. Mas só que a cada intervalo de um show, eles trepam. Ei! É explícito, é sexo explícito. Rola assim. Entrando e o cara. Não, sexo explícito. É, inclusive a atriz sofreu várias sanções lá na sua cidade. Mas o filme é muito bacana, a trilha sonora é sensacional e obviamente que as cenas de sexo também são sensacionais. Mas o que eu achei interessante é que eu já sabia que o filme tinha essa temática e fui com o intuito, inclusive, de assistir. Já foi, sai com a camisinha de casa. Exatamente. E eu vi na fila vários senhores cabeçudos, assim, frequentadores, senhores e senhoras que frequentam, né, aqueles cinemas cabeçudos. E eu vi numa sala cabeçuda daquelas ali da região da Paulista. E no meio do filme era que começou a meteção, meu amigo. Era só tiozinho e tiazinha levantando e saindo da sala. É mesmo? Muita gente abandonou o filme. Mas é que tava saindo ali pra comer a véia? Ah, acho que eles nem imaginavam que ia ter aquela metelança toda ali, cara, e abandonando a sala de cinema. Então, os cinemas cabeçudos, eles têm as suas vantagens, é um público mais polido. Não tô falando financeiramente, não. Tô falando um público mais educado, eu diria, assim, sabe? Muito diferente do público de shopping. É foda-se também, né? O Alexandre, falando em hipster, coisa que não tem muito a ver, mas eu acho que vale muito a pena ser citado, o nosso querido ouvinte e amigo Daniel Mendonça. O Walter vai pra Argentina e ele quer nessa falar hora... Mendonça. Ele só pensa em Mendonça. Nessa hora já estou lá, amigo. A gente gravamos dois programas na sequência. Ele mandou um link pra gente falando de uma nova moda hipster, que é o seguinte. O panaca sai de casa com uma máquina de escrever. Ah, cara, o Fábio Reis também mandou esse link. Escrever acústica. E tá lá, para em qualquer lugar, para num parque, numa praça, no Trianon, do lado de um traveco, sei lá. Abre a máquina de escrever, acende o cigarro e dá uma de beatnik escrevendo ali no... Puta, não é... Puta que pariu, cara. Cara, eu nem vou falar que eu tenho vontade de fazer, cara. Eu tenho vontade de meter o pé, cara. Dá uma bicuda na Hamilton dele. Na Olivetti. Dá-lhe uma bicuda, cara. Pá! Boa, velho. Daqui a pouco o cara vai andar aqui com um telefone de disco na mão, caralho. Ah, vá pro inferno, cara. Pô, tem coisa que exagera, concorda comigo? Sim, cara. Isso é só pra ser visto. É lógico, não tem outro intuito, não tem praticidade. Ok, se o cara tiver uma máquina de escrever na casa dele, de repente tem uma série de escritores, de colunistas que ainda optam por escrever na máquina de escrever na sua casa. Eu não sei se eu já contei aqui, uma vez o cara que trabalhava comigo, jovem, estagiário, tinha uma máquina de escrever lá que não era usada há anos. Aí ele abriu um armário, viu lá e falou assim, olha só, uma impressora com teclado. Olha só, cara, tá vendo? Ele não sabia o que era uma máquina de escrever, que eu acho muito melhor do que um hipster panaca ficar no meio da rua datilografando. Será que ele fez aula de datilografia com você, Alexandre? Puta, eu era bom na datilografia. Como é que era? A Dalgisa. A sua professora. Na hora de cronometrar eu roubava a Dalgisa. A Dalgisa, você era uma trouxa. Que eu falava assim. Porque tinha uma hora que você tem que passar os estágios lá pra você pegar a porra do diploma, né? E eu cabulava demais as aulas de... Minha mãe pagava e eu cabulava que eu ia ficar vendo as meninas jogar vôlei na aula de educação física. Com aquela saia de prega. Exatamente. Aí tinha que treinar lá, sei lá, você tinha que escrever um parágrafo inteiro do Cacete A4. Eu escrevia metade do parágrafo já e daí falava pra dar o giz a cronometrar. Então eu só digitava... digitar que eu falo? Não, datilografar. Né? Datilografar. Eu só datilografava a metade que faltava, mas a Dalgisa tinha que cronometrar pra você passar no teste. Aí eu falava assim, a Dalgisa, marca pra mim, pode ir. Só não parecia o Fred Astaire. Meu Deus do céu. Essa máquina de escrever. Exatamente. Ela deu, eu terminei. Calma aí, dá aqui o diploma. Vai trabalhar lá na porra do escritório de contabilidade. E minha mãe toda orgulhosa, cara, que eu era bom na datilografia. Mas um e-mail aqui da ouvinte Tatiana Santana contou que certa vez ela foi em um cinema do Banco Laranja também, olha só. Onde a densidade de cabeçudos por metro quadrado era impressionante. É tanta gente moderna e blasé em um lugar só, que quando se está lá, dá pra sentir todo o universo girando em seu redor. Gosto de ir lá porque realmente tem uns filmes legais que não passam no circuitão. Mas acho over a forma que as pessoas tentam ser notadas por lá. O problema é que é fácil parecer cool da ponte pra cá. Verdade, cara. Porque o contraste ajuda. Exatamente. Mas quando se está no olho hipster do furacão, contrastar é mais difícil. É verdade isso, sim, cara. É verdade. Uma coisa é o cara se meter a ser hipster, tipo punk de periferia. Uma, sim, coisa, o cara, né, punk da periferia, obviamente, sobressaía. É só rasgar a camiseta, botar um... Mas sobressaía, né? As tiazinhas lavadoras de calçada. Olha lá, que é, maluco. Olha, marginal. Mas o cara ser punk... Na Inglaterra, isso, em Londres, aí, ok. Ninguém vai ficar reparando, ninguém vai olhar. E com os hipsters acontece a mesma coisa. Então, você só ser um hipster, hoje nem adianta, inclusive, amigão, você andar com uma Olivetti no, ali na Rua Augusta. Não adianta. Então, dando sequência aqui. Uma vez, eu vi uma menina com um vestido que era todo feito de penas de galinha. Mas o ápice do retardo mental... foi ver um garoto que parecia... Essa menina devia ser a Lady Gaga, né? Que sempre tá com umas pataquadas assim. Plástico bolha. Um vestido de carne, né? Uma vez ela fez. Então, mas o ápice do retardo mental foi ver um garoto que parecia ter saído da série Os Waltons. Ele sacou da mochila um bonsai e ficou cortando sobre uma mesa de café. Tá aí eu com meu coturno preto, cara, pra dar uma bicuda no bonsai. Bonsai. Cara. Sai daqui, seu... Olha, eu tô levando isso aqui a níveis absurdos de estresse. Me dá mais uma cerveja aí. Pera aí. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dêem um curtir na nossa fanpage no Facebook. Aí vocês saberão o que vai acontecer nos próximos episódios. Dessa maneira, mandem suas histórias, seus e-mails para academiadetretas@gmail.com. O nosso feed está lá na fanpage, é só clicar no botão sobre e dar um copy-paste. Academia Brasileira de Tretas está hospedado no SoundCloud. Se você tem uma banda, fale conosco pelo nosso e-mail, que ela pode rolar aqui nos BGs do Academia Brasileira de Tretas. Nesta semana, Alexandre, a banda Roca 7. Roca 7, a banda Sergipe. Alexandre, a Fátima Diniz nos contou por e-mail que foi em uma dessas salas que as cadeiras vibram e a partir daquele dia ela desenvolveu uma hemorroida que tirou dela a alegria de viver. Que deve ser foda, você fica ali com o cu. Cara, eu nunca fui, cara. Também nunca fui. Eu sou do tempo do Cine 2000 do Play Center? Do Play Center, cara. Puta, e o Cine 2000 do Play Center me causou uma expectativa e eu cheguei lá, uma bosta. Uma bosta, porque as pessoas falam, você cai lá dentro, não sei o quê. Não era nada, não cai porra nenhuma. Que merda que era aquilo. Nada aconteceu. Já a Sabrina Dyer contou que pegou conjuntivite usando os óculos 3D em uma sala tão escrota, que além de projetar filmes, eles deveriam fazer abortos por lá também.